Capítulo 6. Fujam, habitantes de Benjamim. Saiam de Jerusalém. Toquem a trombeta em Tecoa. Enviem um sinal para Bet-Aquerem. Um exército poderoso vem do norte, trazendo calamidade e destruição. Ó Sião, você é minha bela e delicada filha, mas eu a destruirei. Inimigos a cercarão como pastores acampados ao redor da cidade. Cada um escolherá um lugar para suas tropas devorarem. Gritam: preparem-se para a batalha! Ataquem ao meio-dia! Não, é tarde demais. O dia está quase no fim, e as sombras da noite já vêm. Então vamos atacar à noite e destruir seus palácios. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Cortem árvores e construam rampas de ataque contra os muros de Jerusalém. Essa cidade deve ser castigada, pois dentro dela só há opressão. Dela brota maldade como água de uma fonte. Pelas ruas se ouve o som de violência e destruição, e vejo somente doenças e feridas. Ouça esta advertência, Jerusalém, ou me afastarei de você. Ouça para que eu não a transforme num monte de ruínas, numa terra onde ninguém vive. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Até os poucos que restarem em Israel serão colhidos, como faz o lavrador que examina cada videira novamente para apanhar as uvas que deixou escapar. A quem darei esta advertência? Quem ouvirá quando eu falar? Seus ouvidos estão tapados e não conseguem escutar. Desprezam a palavra do Senhor e detestam ouvi-la. Por isso estou cheio da ira do Senhor. Estou cansado de contê-la dentro de mim. Derramarei minha ira sobre as crianças nas ruas e sobre os jovens reunidos em grupo, sobre maridos e esposas, e sobre pessoas de idade. Suas casas serão entregues a seus inimigos, e também seus campos e esposas, pois levantarei minha mão poderosa contra o povo desta terra, diz o Senhor. Desde o mais humilde até o mais importante, sua vida é dominada pela ganância. Desde os profetas até os sacerdotes, são todos impostores. Oferecem curativos superficiais para a ferida mortal do meu povo. Dão garantias de paz, quando não há paz alguma. Acaso se envergonham de sua conduta detestável? De maneira alguma. Nem sabem o que é vergonha. Portanto, estarão entre os que caírem no massacre. Ficarão arruinados quando eu os castigar, diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Parem nas encruzilhadas e olhem ao redor. Perguntem qual é o caminho antigo, o bom caminho. Andem por ele e encontrarão descanso para a alma. Vocês, porém, respondem: não é esse o caminho que queremos seguir. Coloquei sobre vocês vigias que disseram: fiquem atentos ao som da trombeta. Vocês, porém, respondem: não vamos prestar atenção. Portanto, ouçam isto, todas as nações. Considerem a situação do meu povo. Ouça toda a terra. Trarei calamidade sobre meu povo. Será fruto de suas próprias intrigas, pois não querem me ouvir. Rejeitaram a minha lei. De nada adianta me oferecerem incenso doce de Sabá. Fiquem com seu cálamo perfumado, importado de terras distantes. Não aceitarei seus holocaustos. Seus sacrifícios não têm aroma agradável para mim. Portanto, assim diz o Senhor: colocarei obstáculos no caminho deste povo. Pais e filhos tropeçarão neles. Vizinhos e amigos morrerão. Assim diz o Senhor. Vejam, um exército vem do norte. De terras distantes se levanta uma grande nação. Estão armados com arcos e lanças. São cruéis e não têm misericórdia. Quando avançam montados em cavalos, o barulho é como o rugido do mar. Vem em formação de batalha com o intuito de destruí-la, bela Sião. Ouvimos relatos sobre o inimigo e nossas mãos tremem de medo. Somos tomados de pontadas de angústia, como as dores da mulher em trabalho de parto. Não saiam para os campos. Não viajem pelas estradas. A espada do inimigo está por toda a parte e nos aterroriza a cada passo. Ó meu povo, vista-se de pano de saco e sente-se sobre as cinzas. Lamente e chore amargamente, como quem perdeu o único filho. Pois de repente o destruidor virá sobre você. Jeremias, fiz de você um examinador de metais, para que determine a qualidade do meu povo. São rebeldes da pior espécie, e vivem espalhando calúnias. São duros como o bronze e o ferro e corrompem as pessoas. O fole assopra o fogo com força para separar as impurezas, mas não os purifica, pois sua maldade permanece. São chamados de prata rejeitada, pois eu, o Senhor, os rejeito.